304, apresenta a voz da Lepa. Tono 630, desde o Teonista de Voo 1, 50, precisando chegar na margem, tráfego 3 horas, meia dúzia, com força. Agora, aqui. Salvador, bom dia, Azul 507, cruzando mil pés. Direto da Elso, 1360, obrigado. Vale. Voo 1630, vai direto Mari. Voo 1612 a nós, informe que chove 4 sobre o campo, que se encontra se molhada, livre de decolagem da 10, ajuste 1068. Desfederação, Azul. Oceaner 6225, chama agora Recife, frequência 126, decimal 7, alterna 126, decimal 1, bom voo. Autorizado, Azul 5107. Voo no 648, acima identificação, tudo aí mantém, arquivo de voo 370, foi direto para a Borg, previsto chegar na Mari. Uma vista decolada aos 20.1, no 98. 1198, muito grato, até a próxima, Vitor. Oceaner 6250, aquela identificação, mantém nível de voo 350. Santos, mantém nível 360. Curvando à esquerda, 360, livre das restrições da carta? A livre das restrições de do nível próximo aí a 15 milhas de Salvador. Ok, muito grato. Dá presente, curvando à esquerda e subindo por 360, grato mesmo. A3304, você recebe agora, frequência no 288, alterna 260. 3304, uma boa, sem identificação, submantendo o voo 360, vigilante. Da subida, devido à fração do centro, turismo direto, vai direto para o Cóquibu. Mais uma vez. Direto para o Cóquibu, grato, Vitor. Dois 240, 35 copiadas. imagem é 312, 21-60 de alto, fundo a última. É quatro rajadas de vento de até 23 metros de altura. Gol 1934, chama centro Recife, frequência 125, decimal 45, bom gol. Gol 1630, chama controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom gol. Está em mantém a altitude de 5 mil na chegada a Mário. Quando é a Mário, agora estamos na CLS 78, 190, ajuste 1018. Informo o chuva forte, instrumento com teto de 600 pés, visibilidade de 1.600 pés. Volume 3. Informação, minha transição, logo depois da decolagem, a chuva melhora bastante, tá? Porque a chuva está só sobre a pista. Gente, graças a Deus. Bom dia. Voo número 30, serão número 1. Está na 3, o número 2. 148 ou 1263. 663, o número 63.000, país com 18. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3259, decolou, 1200 a CD left, arbor left. 3859, 3340, TAM 3259. Agora foi 6 horas a 1:00 milhas. Obrigado, a sua autorização de pouso no 630. Já chegou o estado do pouso no 0041-30459. 1630, com 5 nós. Tem um pouso autorizado na cabeceira 10 no 630. Informo que Recife encontra-se agora operando visual diurno, porém as condições são instrumentos. É devido à degradação, ok? Reduz a velocidade quanto possível em rota. Informe sua alternativa. A chuva está concentrada na final da rua, já. Ao meio da aproximação, o reporte tem checado e visual com o campo. Sente as condições, vai reportar o checado visual, já na manhã 3 ou 9. Funcionando sim, mas a degradação é na torre, ok? Quando você informe a alternativa e o número máximo da mantinha rota. Pessoa, quanto da mantinha, velocidade? Boa, no 648, desce até o 060, de 2 velocidade para 230, mais o número 4. Olha, a torre perdeu todas as comunicações, só está com o telefone funcionando. Avisou, baixado para lá, 6319. Gente, eu guardo a informação que está aí. Guarda. O 390 está disponível, quais são as matemáticas com 38? Minha funda 630 da Gul, se o solo ficar com o critério a próxima direita, só o número 211. Deixa para o 357. É 250 da chalé, deixa para o 750. Gol no 642, Salvador em 1998. Autorizado o feed, nível 360 também, tá? 366. Azul 4299. Também Brasília 1425, 2000. Vou no 094, porque 390 agora é chegada máxima. Olha, a cena de identificação, vou para o nível 347. Vai, para que para fazer tráfego aqui ainda. 3-1-1, só os 4. Delta 3859, vai na Torre Libra. Salvador, bom dia, 35414. 5414, reporte de visual do campo. A visual com campo, 35414, baixado e travado, é confirma, matrix. Aguardando informação de eu confirmo o vento para o 35414. Pelo 2003. Quem? 35414. Autorizado pouso na onda zero. Oi, Salvador, bom dia, 35221. Boa Elefa, 35221, necessita de um desvio à esquerda para evitar a formação, se possível voar árbor. 396, Salvador, 198. Delta 3504, sem identificação, mantém nível 310. 2000 pés, autorizado elétrico, 1223, 1223. Salvador, bom dia, Oxa 6250, final do INS, marcha gravada. 6250, Oxa 6250. Brasília, 2425. Patrulha 58, sem identificação, mantenha nível 3, 5, 0. Eight American 238. Watcher American 238, runway heading passing 2000 for flight level 380. Warning 238, flight level 380, over departure for Washington. Copy, over departure for Washington, American 238.